Viver é sofrer, sofrer é lamentar, lamentar é se perder é chorar, chorar é se arrepender é desistir, desistir é se matar, e se matar é se destruir. Essa noite foi foda, pelo estado da cama eu tenho a certeza. Não me lembro a hora que dormi, com uma puta dor de cabeça. Tomei remédio pra caralho, não adiantou quase nada. Algum segundo de alívio, mas logo após a dor voltava. Isso que dá nascer com a porra do senso crítico. Fica pensando no porquê da vida enquanto todos estão se divertindo, rindo e sendo felizes, enquanto a música banal está tocando. E eu com raiva de tudo isso, mas ninguém está se importando. Vou abrir o meu corpo e retirar o chip responsável por isso. Pular a parte da minha vida pra poder ficar mais tranquilo. Como o câncer que corrói cada célula do meu corpo, que não consegue se renovar porque o espírito já está morto. Às vezes vivo por viver, porque eu não sei o que acontece. Não sei se é perda de tempo entender. Ah, deixa pra lá, esquece. Vou fingir que estou bem com toda essa situação, que também estou me divertindo, aproveitando a comemoração. Não se perguntem o porquê, quando a morte vim me buscar. Depois de anos de sofrimento, eu não consegui aguentar. Vai ter um ponto em que vai explodir a bomba relógio que colocaram dentro de mim, caso eu seja contraditório. Talvez o pedaço que falta em mim me fez ser desse jeito. Talvez a falta das pessoas próximas causasse esse efeito. Me sinto triste e revoltado, pois não fui preparado pra guerra. Eu tive que aprender na marra, desenvolver essa estratégia. Viver é sofrer, sofrer é lamentar, lamentar é se perder é chorar, chorar é se arrepender é desistir, desistir é se matar e se matar é se destruir. Meu último sonho era